aqui estou eu sozinho com o tempo, o tempo que você me pediu. Isso é orgulho do passado, um presente pra você. Uma delicada lembrança, branca neve que nunca senti. Solidão me deixe forte, talvez resolva meus problemas. Sozinho com o tempo que você me pediu. Isso é orgulho do passado, um presente pra você. Uma delicada lembrança, branca neve que nunca senti. Solidão me deixe forte, talvez resolva meus problemas. Eu morrerei. Mudanças no meu comportamento, distância louca de mim mesmo, vontade de sentir o passado, presente pra você. Eu morreria por você.